vai se arrepender, eu te avisei. Henrique Natan pedindo para sofrer pro locutor Paulo da Promo Eventos de Tumbiara, meu mais novo amigo do Facebook. Paulo, um abração para você, seja muito bem-vindo. Os meus afilhados, Eliane Samuel, amor, já tô indo. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, o melô do marido. Amor, já tô indo, calma. Ai, ai, ai. Essa música foi pro o meu conterrâneo, o Lázaro Vieira. Ele é do Coró, mora em Paracatu e tá trabalhando em Sorocaba. Homem internacional, né? Coró, Paracatu e Sorocaba. E agora chega pra fazer parte do nosso Facebook. Lázaro, um abração pra você. Ele baixou o aplicativo da Super 95 FM, a nossa rádio lá de Coromandel, que você pode baixar no seu aplicativo aí, né? Qualquer lugar do Brasil. E você pode escutar o nosso programa por lá também, tá bom? Essa dupla deixou saudade. João Paulo e Daniel, Rosto Molhado. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor me maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que teu pranto derramado são gotas d'água do oceano da ilusão. Todas caídas do azul de vossos olhos, lindas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar teu lindo rosto no verão do mar.

João Bosco e Vinícius, maquiagem borrada para o cantor Felipe Fernandes. Ele é de Luziânia, em Goiás, mora em Goiânia, mas atualmente está trabalhando aqui em Brasília. E ele chega para fazer parte do nosso Facebook, né, Felipe? Um abração para você, seja muito bem-vindo. Sua Excelência o Compositor. Todas as reverências ao compositor, porque ele é que faz as músicas. Se ele não fizesse, como é que o Eduardo Costa ia cantar? Como é que o Leonardo ia cantar, né? Então, existem os compositores, tem alguns cantores que compõem também, mas a maioria não compõe, né? Tem cantor aí que só sabe cantar, realmente, né? E sem o compositor, ele fica de pé e mão quebrada. Então, por isso é que eu estou homenageando Sua Excelência o Compositor. Esse aqui, ele foi compositor de Espinheira, Rastros na Areia, Colarinho Branco. E hoje eu vou trazer uma canção dele muito bonita. Eu estou falando de Manuelito Nunes. E ele agora vai cantar ao lado do seu parceiro Nazaré, Resto de Amor. Eu juro que agora eu consigo lhe esquecer. Por Deus que essa foi a nossa última vez. Jamais eu devia ter vindo ao seu encontro pra vê-la chorando e falando no outro. Essa foi a última que você me fez. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que me aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. Você tratou brincar com os meus sentimentos, achou de descontar em mim o que o outro lhe faz. Parece que esquecer os dois é tudo que lhe resta. Um que não lhe ama, por isso não presta. Outro que não presta por lhe amar demais. E agora, o que é que eu vou dizer a mim mesmo? Terei que jogar o meu orgulho a esmo quando eu lembrar o que me aconteceu. Saber que o amor que eu sonhava não passa de um resto. Chego a concluir que sou eu que não presto. Tenho a sensação de que o resto sou eu. Eu homenageei Sua Excelência o Compositor Manuelito Nunes. Ele cantou com Nazaré, Resto de Amor. No próximo bloco, Gleidson Rodrigues, João Lucas e Marcelo e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos, nossos parceiros de todo o Brasil e do exterior também. Você que transmite o programa Cleiton Aguiar, nós vamos fazer uma mudança no sistema de distribuição. A partir do dia 1º de julho vai ser outro sistema. Nós queremos tornar mais eficiente, fazer uma coisa mais direta para evitar qualquer tipo de atraso aí para vocês, viu? Agora, se você não me mandou, você transmite o meu programa, não mandou o seu e-mail, me mande para eu explicar direitinho. Eu vou mandar um e-mail explicando direitinho como é que vai acontecer, né? Eu recebi aqui a informação, o Luciano Souza, lá de Acarapé, no Ceará, eu não sabia que o meu programa estava passando nessa rádio, né? Uma das coisas que eu preciso corrigir é isso também, que tem muita rádio que passa o meu programa e eu não fico sabendo. Nós vamos fazer agora um outro sistema que aí eu vou saber direitinho, né? O Luciano está me dizendo que a FM Vale do Acarapé 104,9 transmite o meu programa, né, lá na cidade de Acarapé, no Ceará. É uma cidade que em 2010, segundo o IBGE, tinha 16 mil habitantes, num território de 155 quilômetros quadrados. Quem nasce em Acarapé é acarapense. Acarapense. É um município muito novo, foi fundado no dia 15 de abril de 87, portanto, né, semana passada fez 29 anos. O prefeito atual é o Franklin Veríssimo Oliveira. O município de Acarapé faz divisa com Guaiúba, Pacajus, Barreira e Redenção e fica ali pertinho de Fortaleza, 54 quilômetros, né? Ô Luciano, um abração para você. Muito obrigado aí por você estar hospedando o nosso programa. Eu vou mandar um e-mail para te contar como é que vai ser a partir do dia 1º de julho, tá bom? Ele é um dos maiores narradores de rodeio do Brasil. De vez em quando ele faz uma gravação como essa aqui, ó. Gleidson Rodrigues, hoje eu vou me dar bem. Rapaziada, conta só a historinha do meu amigo Gleidson Rodrigues. Ele se deu bem. Ai. Alô, galera, aqui quem fala é o Gleidson Rodrigues. Aí, malandragem. Sabe essas noites que tu sai do rodeio sozinho de madrugada, meu irmão? Igual a um bezerro desmamado, com uma mão na frente e a outra atrás, pensando naquela gatinha que te deu um tremendo fora. Aí de repente, gente boa, tu encontra a menina na esquina, sozinha, dando a maior sopa. Aí você pensa, eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. E aí então, né, tu vai chegando pra gatinha, cheio de segundas intenções, e solta um tremendo chaveco em cima dela. Aí, meu amorzinho, o negócio é o seguinte, vamos lá pro rodeio? Vamos já, gatinho. E ela aceita, gente boa. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade, gente boa. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Aí chega o garçom e ela joga uma tremenda cascata em cima dele. Garçom, traz uma porção de batata frita, traz pra tia, coitinha. E batata frita o quê, gente boa? Aí, garçom, o negócio é o seguinte, traz um churrasquinho aí, viu? Pode ser de gato. Ah, amor, então paga um show. Que show por quê? Garçom, traz cachaça. Ah, paga um chope. Cachaça. Ah, paga um chope. Ok, ok, você venceu. Aí, garçom, traz cachaça. Nojento. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Aí nós ficamos ali, né, meu irmão, jogando conversa fora, e todo mundo que passava dizia que a gente era um casal coisa e tal, um casal sensacional. Aí o garçom trouxe a conta, eu disse, paga a conta aí, gente boa. A mulher enlouqueceu. Ela dizia que quem pagava a conta era eu, eu dizia que quem pagava a conta era ela. O negócio é o seguinte, sujou, moro, eu não tenho dinheiro não. O quê? Não tem dinheiro? Não é possível. Meu amor, nada, nada, nada, nada, nada. Sai fora, gente boa. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. Eu hoje vou me dar bem. E aí a mina arrumou uma tremenda confusão no barzinho e saímos sem pagar a conta. Aí eu falei assim pro Brutinho, nós estamos aqui uma porção de tempo, né, Brutinho? Se beijando e coisa e tal e coisa. E eu ainda não tive tempo de perguntar qual é o seu nomezinho. Qual é, hein? Ai, meu nome é Valdemar. O que, gente boa? Valdemar, meu irmão. Valdemar. Não faz isso comigo, não, gente boa. É Valdemar. Polícia, polícia. Valdemar. Socorro, tá me assaltando aqui, meu irmão. O nome dela é Valdemar. Vavá o bebê mamá. O nome dela é Valdemar. Vavá o bebê mamá. O nome dela é Valdemar. Valdemar? O que, o que nome é isso? Dela é Valdemar. Ai, Rodrigues, que isso? Dá um beijo na tia. Corre não, vem cá, Rodrigues. O nome dela é Valdemar. Vaval Dedê Mamá. O nome dela é Valdemar. Vaval Dedê Mamá. O nome dela é Valdemar. Eu me enganei, meu irmão. Ai, vem, vem casar comigo, Rodrigues. Vem, gatinho, Rodrigues. Se lascou. Cleiton Rodrigues, hoje eu vou me dar bem para Gabi Borsatti. Ela é de Cascavel, no estado do Paraná, mas mora em Sinop, em Mato Grosso. Ô Gabi, um beijão para você, seja muito bem-vindo. Eu conheço Sinop, já fiz show lá em Sinop, no Enio Pepino. Sinop significa Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. Foi um assentamento que foi feito, um loteamento que foi feito e acabou virando cidade, né? Tem muito isso na região norte e nordeste do Brasil, principalmente na região norte, também no centro-oeste tem muito disso, né? Esses meninos fizeram um sucesso danado com aquela Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Depois passaram um tempo parado assim, fora da mídia, então voltando agora com essa canção. João Lucas e Marcelo, Agora é Pra Valer. Quem sabe canta com a gente mais ou menos assim. Agora é Pra Valer. Música de João Lucas e Marcelo, com participação do Safadão, a partir de agora. Levanta a mão, faz barulho, que é nós do clipe, gente. Vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões. Vou recitar as suas ligações. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo, te esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. Café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. E ei, quem sabe canta? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Me acompanha, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. E agora vai ser pra valer. E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser. Ajeitar as minhas confusões, vou recitar as suas ligações. Tô perdendo tempo, tempo, tempo, te esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer, já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. Agora vai ser pra valer. E agora vai ser pra valer. E aí? Quem gostou, levanta a mão e faz barulho, Salvador! João Lucas e Marcelo, agora é pra valer pra Ana Luísa da Bahia. Ela chega pra fazer parte do nosso Facebook. Ana, um beijão pra você, seja muito, mas muito bem-vinda. O avô do João, Cleiton Aguiar, Ilusão Passageira. Passageira, se foi deixando só a poeira, nem rastros deixou, ficou a saudade, semente plantada de um grande amor. Dói coração, dói demais. Quanto tempo faz que você não sofre assim? Dói coração, menino. Saiba que o destino pode machucar. Minha esperança primeira, trazendo sua imagem parceira. Sorrindo ficou, alegre lembrança, flor perfumada de um grande amor. Dói coração, dói demais. Quanto tempo faz que você não sofre assim? Dói coração, menino. Saiba que o destino pode machucar. Cleiton Aguiar, Ilusão Passageira, para Luísa Silva. Ela é de Minas Gerais, ela não botou a cidade, mas botou aqui o prefixo 38, é aqui, Paracatu, nessas imediações aqui, né? E a Luísa está chegando a fazer parte do nosso Face. Luísa, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, os perigos da internet. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje serve para todo mundo, porque a internet hoje está na vida de todo mundo, né? No telefone celular, no computador, no iPad, no tablet, né? Está todo mundo usando isso. É, praticamente os brasileiros aprenderam muito rapidamente a usar essa ferramenta. E é uma ferramenta fantástica. É uma ferramenta que me permite, por exemplo, aqui da minha casa, conversar com mais de 600 emissoras de rádio. Nós chegamos hoje a 2.000 cidades do Brasil por causa da internet. Se não tivesse a internet, isso não seria possível. Mas existe também o mau uso da internet. As pessoas na internet liberam seus instintos mais primitivos. As pessoas se sentem protegidas pelo anonimato e sai esculhambando todo mundo, sai xingando todo mundo, chamando as autoridades ladrão, não sei o que e tal. Outro dia aconteceu um fato. O Chico Buarque, que é um dos maiores compositores deste país, eu não concordo com a opinião política do Chico, isso é outro assunto, ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser. Mas na parte musical, ele é um gênio. Para mim, ele é o Noel Rosa dos tempos modernos. E ele, numa gravação no estúdio, fez uma brincadeira, dizendo que comprava as músicas dele, no sentido de comprar, sim, porque compor Para mim, por exemplo, é um negócio difícil. Compor não é fácil, não. Você tem que arrancar de dentro do seu peito aquela mensagem que você quer mandar. E ele fez uma brincadeira dizendo que o Ahmed, que ele comprava as músicas do Ahmed, mas ele quis dizer o seguinte, o quanto é difícil para ele para compor. Ele fez essa brincadeira. Só que as pessoas levaram a sério e saíram por aí dizendo que o Chico Buarque compra as músicas. Meu Deus do céu, eu quero saber de quem que ele vai comprar, quem é que tem o talento dele para compor as maravilhas que ele já compôs, né? Então as pessoas precisam ter cuidado, inclusive meu irmão botou lá, aí eu escrevi pro meu irmão, falei, rapaz, presta atenção, isso é uma brincadeira, olha direitinho aí, ele brincando no estúdio, conversando e tudo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a internet, as pessoas, outro dia, por exemplo, mandaram uma mensagem que viralizou na internet, dizendo que aquela jornalista da Globo, Cristiana Lobo, tava falando, a voz não era dela, eu vi logo, aí eu mandei a mensagem, gente, essa voz não é. Então as pessoas pegam qualquer coisa e colocam na internet e acham que isso é verdade. Não, a gente tem que ter inteligência, tem que ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E nesse caso, Chico Buarque, gente, o Chico Buarque é o maior gênio da música brasileira. Ele nunca comprou uma música, ele não precisa disso, não tem ninguém com o talento dele. Onde é que ele vai arranjar alguém para fazer as maravilhas que ele fez, né? Então vamos prestar atenção na internet, tá bom? Música nova de Jads e Jadson, Se Toca Essa Moda. Hoje não penso em nada, só penso em mim. Saí decidido que não vou pensar nela. Mas que ironia, já tô falando dela. Hoje, só hoje eu saio sozinho pra variar. E vou ficar no meu canto aqui nesse bar. Pra me curar, juro não ligar pra ela. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção, é das piores do mundo, é pra acabar com tudo. Se toca essa moda o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção, é das piores do mundo, que é pra acabar com tudo. Se toca essa moda o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus. Se toca essa moda o coração balança, de copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela, penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, e ligo pra ela, quebro o juramento. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo. Jads e Jadson, Se Toca Essa Moda, para Idê Andrade de Jaraguá.

saudade e o desejo sempre vem me ver. Nos meus sonhos está presente. Não vejo a hora de adormecer pra encontrar você. Pra encontrar você. Mas quando acordo, cadê você? O seu amor me abandonou. O dia passa e eu louco pra ter aquele sonho de amor. Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na minha, dois loucos de amor. E a gente faz amor, e a gente faz amor. Humberto e Ronaldo, dois loucos de amor. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Pamela Sete de Brasília, o comunicador Cláudio Rios de São Paulo, Messias Soares, Fernando Campos, Genival Freire, Rose Luiza, Ananias de Assis, Dominga Taiti, Neuza Canteiro lá em São Paulo, Afonso Costa, Josivaldo Rodrigues, Salomão Martins, Rodolfo Moreira, Áurea Machado, Joelmar Soares de Oliveira, Joelmar Soares de Oliveira, Rubinho dos Teclados, o senador Adelmir Santana, aqui de Brasília, Cristian Roberto, Igor Chave Prata Neves, Neidinha Matos, Glauco Zulo, Tailuan de Souza, Carlos Neves de Azevedo, Jales Ramos Marques, o Jalim Tchutchuco, aqui de Brasília, meu amigo, e você que está de aniversário, receba os meus votos de muita paz, muita luz e muita saúde. Hoje também é o aniversário, dia 19 de abril, é o aniversário da Rádio Guamirim, FM de Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, 17 anos no ar, né? O José Carlos Helma, que me mandou aqui o recado. O Cleito manda um abraço pro Gaiteiro, Neguinho, Anela, Caniela, Caliana e também pro Golney e Terezinha, que fazem a segurança do prédio da rádio. O Zé Carlos, um abraço para você, um abraço a todos os nossos amigos da Guamirim FM, da qual eu faço parte, né? Vocês transmitem o meu programa, 17 anos no ar, é muito tempo, é uma cumplicidade com os habitantes de Fontoura Xavier aí no Rio Grande do Sul, né? Eu desejo a todos vocês muito sucesso, viu? Um abraço e felicidade, parabéns aí para toda a equipe da Guamirim FM de Fontoura Xavier, bem ali no Rio Grande do Sul. Tchê! A oração de hoje, eu vou aqui a primeira edição do livro de orações do programa Cleito Aguiar, na página 82, a oração se chama Meu Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Meu Deus, venho procurar o teu afago como a criança que abre os braços ao pai ou à mãe e traz o coração tomado de alegria e esperança. Quanto mais me aproximo de ti, opera-se em mim uma transformação maravilhosa. Passo a sentir melhoras, um estado de alma novo, fortificado, confiante. Minha mente se revitaliza e os pensamentos de altruísmo, bondade e competência nela se instalam. Os sentimentos se estabilizam, consigo maior equilíbrio. Sou, do fundo do coração, gratíssimo às tuas bênçãos que me levantam as forças. Sinto-me alimentado com as doces vibrações do teu espírito que percorre o meu corpo e me abrem a esperança no dia de amanhã. Como me sinto bem ao contemplá-lo. Quero, a partir de agora, distribuir com os outros um pouco do muito que de ti tenho recebido. Obrigado. Amém. A oração Meu Deus, do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Se você tiver uma oração bonita dessa, quiser mandar para mim, pode usar o nosso e-mail, né? O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com, ou pode usar também, né, o nosso WhatsApp 61998136601. Essa menina de Coromandel, um grande talento, é menina ainda, adolescente, né? Um grande talento, cantora e compositora, Janaína Oliveira, Vou Te Decifrar. Janaína Oliveira, Vou Te Decifrar, para Cristina Miguel. Ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas mora aqui em Brasília e agora faz parte do nosso Facebook. Cristina, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Meu Natal Sem Mamãe. Natalina, nascimento de Jesus, toda a terra se ilumina, tudo é festa, tudo é luz, mas minha alma está vagando na escuridão sozinha. Eu passo meu Natal sem mamãezinha. Venho sofrendo Relembrando Goiás, Durval e Davi, meu Natal sem mamãe, para Aline Cristiana, minha conterrânea do Coró, que faz parte agora do nosso Facebook. Aline, um beijão para você, você está convidada para participar do nosso primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleiton Aguiar, de Coromandel e região, viu? É só você entrar na minha página lá e dizer que vai participar, eu coloco o seu nome na lista e está tudo certo, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é do filósofo francês Victor Hugo, conhecido também pelo nome de Victor Hugo. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é forte pela razão, a mulher invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. É a frase irretocável de Victor Hugo. Só que mudou, viu? Ô, Vitor, mudou demais. De lá pra cá mudou. No seu tempo era assim. Hoje não é não. Hoje as mulheres estão danadas. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Soleni. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo às 9 da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir, são mais de 200 cidades que já recebem o sinal local da Rede Brasil, mas você pode me assistir pela TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e também em tempo real no site rbtv.com.br. Ô Cleiton, a NET não transmite, não, a NET não transmite. Inclusive, muita gente já deixou de assinar a NET para assinar qualquer uma dessas aqui que transmite o nosso programa. Meus vizinhos aqui, tudo já largaram a NET, um foi para Sky, outro foi para GVT, outro foi para TV Vivo, né? Então, se você quiser assistir o programa Cleiton Aguiar, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, e você assina a NET, larga a NET de banda, pega uma dessas que transmite, todas transmitem, menos a NET, né? Capricho deles, a lei manda transmitir, eles estão brigando na justiça, então vamos disputar aqui, eu vou tomar os assinantes deles, porque eles vão aprender como é que respeita a lei, né? Então, ó, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, todo domingo às 21 horas na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Soleni, com a participação do Newton Lamas, Paixão Desenfreada. Meu amigo Newton Lamas, meu grande amigo Soleni, abra seu coração comigo. Alguma coisa eu sei que está lhe acontecendo. Te conheci porque não era desse jeito, abestalhado e a noite inteira bebendo. Eu sei que é uma paixão desenfreada, sei que você está vivendo um novo amor. Tome cuidado, não se entregue, companheiro. Seu velho amigo aqui também morre de dor. Ô Newton Lamas, que vou fazer agora? Apaixonado, estou vivendo uma ilusão. Uma mulher me deu um tiro tão certeiro, que repartiu e destruiu meu coração. Estou fumando, estou bebendo, estou perdido. Homem sofrido, sem saber pra onde ir. Sei que você é esse homem apaixonado. Sempre te vejo andando bêbado por aí. Fala pra mim o que eu vou fazer sem ela. Morro por ela e sei que não vou resistir. Eu sou agora um grão de areia no oceano. Sou um cigano longe da mulher amada. Viver sem ela eu também estou perdido. Eu te confesso, sou fraco, não tô com nada. Eu quase morro quando ela me dá um beijo. O meu desejo parece não ter mais fim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. confesso, sou fraco, não tô com nada. Eu quase morro quando ela me dá um beijo. O meu desejo parece não ter mais fim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. Como é que pode tanto amor, tanta vontade? Ela consegue arrancar dentro de mim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Soleni e Newton Lamas, Paixão Desenfreada. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail, locutorpreferido@gmail.com, mas você pode pedir também pelos nossos perfis do Facebook, pelo Twitter e pelo WhatsApp também, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão me passando vergonha, vocês cantam ruim demais. A vantagem é o seguinte, esses meninos, você pode ver que tinha uma turma fazendo sucesso ano passado, sumiu tudo. É sucesso de um disco só enquanto dura o dinheiro do pai. Acabou os boi do pai para pagar as rádios para tocar, acaba o sucesso, né? Só fica o sucesso verdadeiro, meu. Você vê aqui, ó, Jorge Mateus, Eduardo Costa, Leonardo, Zezé, eles permanecem, né? Porque eles têm talento. Agora tem uma turminha que entra, faz um sucesso aí, porque hoje se você pagar, você toca em bastante rádio, na Super 95 FM você não toca não, mas tem um bocado de rádio que cobra pra tocar, né? Só que acabou o dinheiro, acabou o sucesso. É sucesso do dinheiro, é curtinho, curtinho. A Faculdade da Música apresenta os mestres Leandro e Leonardo do Paiva, Rumo à Goiânia. O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu vou. Já chegou.